Rio Sul Rádio. Não

céu. Nossos nomes que tem um N como um elo. Está moldado com o teu. Espero que o tempo passe. Espero que a semana acabe. Pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe. Para que você retorne. Pra que eu possa te abraçar. Sim, desde os tempos de menin. Hoje é a mulher de fé. A vida é uma história que a gente tem que escrever. Início parece não ter final. É assim, no seu corpo instrumental. Andando no salão, são virulas de via. Brasil. O que você quer com esse papo, eu não sei. Me paga um trago e eu te chavo meu. Tudo que eu falo é piração, é bobagem. Pois pra mim, qualquer viagem é viagem. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Na minha cabeça eu ouço free again, de esquina em esquina, de vintém em vintém. Mando mensagens quase sempre em vão, palavra que eu sou bom. Ah, eu sou tão largado no mundo. Eu vivo largado no mundo. Largado no mundo. E nessa trip eu vou fundo. Pois Deus protege quem vive sem casa. Pro bem dos homens fez a cobra sem asa. Sem teto hoje, amanhã no Sheraton. Eu entro em todas, sem sair do tom. Chiquita bacana, aurora em Copacabana. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Largado no mundo, e nessa trip eu vou fundo. Rio Sul Rádio. A noite na cidade, vinda de lugar nenhum. E o dia vai embora, indo pra lugar algum. Não sentia fome, não sentia frio. Sentado num canto de um quarto vazio. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre. Sombras e pensamentos de um sonho só, esperança nas paredes ecoavam. O silêncio e a lembrança. Entre ruas desertas, ele está só de passagem. Na vertigem e tontura surgiam todo tipo de imagens. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre. Se virou e alcançou o céu e a última estrela. Nada deixava passar, tudo lembrava ela. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre. Música. que a falta de grana dá. Preciso ganhar dinheiro, não pra ter poder, não, não, mas pra poder me livrar deste árduo ofício que me faz tanto mal. Fui ver diária no hospício, o preço estava normal. Pra apreciar um bom prato, ir às vias de fato, rasgar um contrato e poder viajar. Viver de amor é romântico, viver de ar é tão quântico. Viver da energia, da luz, do sol, do dia, não banca correria, já jejum pra pagar. Se eu ainda fosse um monge tibetano, do homem do ano, mas isto não vem ao caso, portanto não tem remédio. Se se alastra meu incêndio, não tem ninguém pra apagar. Ah, ah, preciso ganhar dinheiro pra me libertar. Faz tanto mal. Fui ver diária no hospício, o preço estava normal. Pra apreciar um bom prato, ir às vias de fato, rasgar um contrato e poder viajar. Viver de amor é romântico, viver diária é tão jejum pra pagão. Se eu ainda fosse um monge tibetano, ou nomeado homem do ano, mas isto não vem ao caso, portanto não tem remédio. Se se alastrar meu incêndio, não tem ninguém pra apagar. Ah, ah, preciso ganhar dinheiro. Quando se tem o álibi de ter mesmo sem ter havido. Aquela chama. aqui, brother. É, esse é o swing do rei, brother. Se você tiver a oportunidade de conhecer um mundo onde tudo é paz, onde tudo é swing, brother, onde tudo é soul, você será o mais feliz dos mortais. Esse swing é da sua terra, black. É da nossa terra, black. Foi feito aqui mesmo. Então dance. Dance, brother. Dance, brother. Swing do rei, brother. Espere!

rádio. Dormir com você é um ritual sagrado, é não estar abandonado por Deus. Suspenso no ar, amparado, dormir com você é viver o prazer do prazer, é sonhar acordado. Eu sonho contigo dos tempos da cana de açúcar. No escuro do engenho eu tampo sua boca com a minha e te rendo na moenda e levanto a sua saia. Ó filha mais bela do sangue dos reis da Nigéria, cumpri seu silêncio deixando no ar ameaças. Mas eu nunca percebi, você já esperava ali por mim. Dormir com você é um ritual sagrado, é não estar abandonado por Deus. Suspenso no ar, amparado, dormir com você é viver o prazer do prazer, é sonhar acordado. Alheias a mim e a você, replicam notícias, protestos da televisão. Nem a queda da bolsa, nem mesmo mais uma explosão. Só pelo lazer do prazer, por entre suas pernas eu sigo entre seios irmãos. Alcançamos o gozo e ali mesmo apagamos no vácuo da imensidão. Sonhamos pra frente há quase mil anos futuros, quando o ser humano criará oceanos em Marte e divide com outros seres duas luas do sistema. Nós rimos da fome, da guerra e dos tempos escuros, quando nossa gente até escravizou a si mesmo. Mas é hora de acordar, que o despertador já vai gritar. É um ritual sagrado, é não estar abandonado por Deus. Suspenso no ar, amparado, dormir com você é viver o prazer do prazer, é sonhar acordado. Dormir com você é um ritual sagrado, é não estar abandonado por Deus. Suspenso no ar, amparado, dormir com você é viver o lazer do prazer, é sonhar acordado. Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, amor maior que eu. Quero um amor maior, é um amor maior que eu.

Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Diga aí, diga Vitória, Bahia, Leca, não. Então vá, então vá, yeah, yeah. Diga lá, diga aí. Seja foi até o Rio, Leca, não. Tem que ir, tem que ir. Diga aí, diga lá. Seja foi a Bahia, nega, não. Então vá. Diga lá, diga aí. Seja foi até o Rio, neguinha, não. Da viola Juvelô, Coquejo, Alcivando, Chico, Ciro, Osmar, Dodô, Geraldos e Aderaldos, Elton, Candei, Xangô, o final de Patinhas da Vila, Ismael, Melô, Consueto e Patatinha, Sila, Ciate, Senhor, Salve, Mãe, Menininha, Clementina, Voz da Cor, Alô, Carlos, Cachaça, Pedra 90, falou, valeu. Bahia, simpatia é quase amor. Diga aí, diga lá. Seja foi a Bahia, nega, não. Então vá, então vá. É, é. Diga lá, diga aí. Seja foi até o Rio, nega, não. Tem que ir, tem que ir. Diga aí, diga lá. Seja foi a Bahia, nega, não. Então vá. Rádio 2. Músicas brasileiras. De verdade.

que dá-las fácil. Não posso. É. Menina, me está como é. Tudo é um tremendo esforço de ser. Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Deus anda me testando, que é pra ver se sou mesmo forte, pra amar sem ter, não invejar sem poder. Olá, eu sou a Mari Blue e também estou aqui na Rio Sul Rádio. Viver sem contar com a sorte, nem sempre a coisa é fácil. Mas pode um dia ser útil, sentir a alma parar e não deixar o corpo estático. Conseguir não ser narcótico, manter pensamento lúcido, poder se encantar com lúdico, sem perder o instinto. Me testando, que é pra ver se eu esqueço o norte, pra andar sem ver, aceitar o prazer, poder também contar com a sorte. Me despeço e me desfaço, me descaso com o fútil, e se a fumaça aumentar, vou colocar. Vai me converter. Seu tédio cavo que te fere. E o que difere de você não tem valor. É sacrilégio. Mas eu tô falando. Tudo viver ao seu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor

pra esquecer. Ai, eu nem sabia como era feliz de ter você. Suor. presentes indo à feira, chinelos, mas muito bem vestidos, atravessando a rua com cautela, protegidos pela ciência. Amedrontados em fila na escola, sem camisa, brisa, chuva, ventania, o vento entra dentro pela frente, vindo sem qualquer velocidade. A fila, a luz é um maço, um bocado, um pedaço e um buquê. O pátio empresta o colo para ela, e eles, elas, somos todos outros. E o palheteiro apaixonado pelo filho, um bezerro, enquanto encosta o ombro, as costas e as pernas no conforto do sofá de couro. Sem braços, a fila, a luz é um maço, um bocado, um pedaço e um buquê. Eu procuro o mais barato pra sobrar, o dinheiro que eu preciso pra comprar muitas flores pra você. Compramos presentes indo à feira, de chinelos, mas muito bem vestidos, atravessando a rua com cautela, protegidos pela ciência. Amedrontados em fila na escola, sem camisa, brisa, chuva, ventania, o vento entra dentro pela frente, vindo sem qualquer velocidade. A fila, a luz é um maço, um bocado, um pedacinho, um buquê. Bate, empresta o colo para ela, e eles, elas, somos todos outros. E o palheteiro apaixonado pelo filho, um bezerro, enquanto encosta o bombo, as costas e as pernas no conforto do sofá de couro. Sem braços, a fila, a dúzia, um maço, um bocado, um pedaço e um buquê. O dinheiro que eu preciso pra comprar muitas flores pra você. Yeah, yeah. Uhul. Wow. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Oh. Não, não, não. Rio Sul Rádio.